275, semitorno no 8, decimal 95. 759, direito no 219, no 211, no solo aos 43, agilizando. Direita 219, vou no 759, bom dia. No 219, confirmando. 19. Salvador, Rio 5975, interceptando a final da 10. Rio 5975, continue por sua aguarde autorização de pouso. 11961, autorizado a decolagem da 10, vento 1-0 grau 08. Decolagem 90, 91. Na 093, reduz a velocidade para 2009. 975 livre pouso, custo 90, vento 120 graus 08 metros. Livre pouso 5975 Rio. Com 961, decolado aos 45, controle Salvador 208. 08, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia. General 972, está cruzando a 270, pronto 50, com a foto grátis. General 972, deixa a gente chegar da Mali para nível de voo 050, que é negar 1093. Via Mari 050 Minho, 1093 Ajuste, possível direto Duna? Tem chegada a acelerar 9972. Vai bater. Controle, bom dia. Eu vou 1961 na Adael, cruza 2600. 1961, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360 via CD Adael. Recebendo via 360, voo. Bona 093, 6 milhas norte, oeste da posição certa do 366. Assuma navegação, foi certa do 366, desça para 2.500 pés, autorizada a RNAV. Já posso visitar algum campo. Bom, Serra Vista 366, descendo 2.500 pés, já posso dar a visual. Bona 0693. Controle Salvador, via 5973, ajustando o 90. 93, completa aproximação, chame torno no 8, decimal 95. 395, Salvador, 5973. E o 5975, solo aos 4.6, direito no 219, solo. Oi, Salvador, Rio 5973. Aliando agora para o final, mas era visto. E o 5973, continua a aproximação, agora na autorização de pouso. Autorização de pouso, Rio 5973. 973, só autorizado pouso, pistão na 0, vento 120 graus 073. Livre pouso na 0, Rio 5973. 3890, decolado aos 48, controle Salvador 208. 08, está 3290. Salvador, bom dia, 3890, na PUCA, cruza 1200. 3890, contato radar de colagem, sua para nível de voo 330 via C da PUCA. 330 via PUCA, 3890. Drone igual na 093, passou 366, estabilizado no final da R9, e de dó. 093, chama em torno no 8, decimal 95. 1895, bom dia. Bom dia, Gol 1093 para 3 milhas do 372. 1093, continua a aproximação, guarda a utilização de pouso, número 2. Aguardando o Gol 1093. Não foi informado pelo infraero, apenas está a parte 3 aqui pra gente. Aguarde coordenação. Então 3153, bom dia. Prepara a saída da EO, guarda copo. Solo aos 50, direita na zona decimal 9. Direita da zona 9, 573. Mais você ainda informa que é de revolta na posição 3 de remota, muito obrigado, senhor. Gente, Mike X Índia, bom dia. Obrigado, bom trabalho. Amém. 09922, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento NTP Zulu, reporte visual com campo. 2000, autorizado NTP Zulu, vai reportar visual 9972. 07 mais, ajuste do altinho 1013, autorizado pouso pistão 90. 1093, autorizado pouso pista. 1-0, gol 1-0, 1-0. Informação Fox, prepara a saída da Arbor 1, número 2. Confirme Rio 5975. Docente, eu entrei em contato com o Israel. Disse que ia ver, resolver a posição aí e ia chamar, mas ainda também não passaram aqui pra gente. Ok, assim que receber o sinal, seu ingresso. E o sinal 75. 093, solo ao 51, confirma ao 52, direita, 121 decimal ângulo. 219, bom dia. Gol no 093. Gol no 093, bom dia. Autorizado, parte principal de Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9. Gol no 093. 5 decimal 4 ou 5. Afirma, protocolo é 3153. Então, 3153, autorizado Galeão, via UP9 857 Moussu, nível de voo 360, decolada 10, curva direita, saída Dael, Leda, Irumi, transponder 5561, controle Salvador, Pérez 120, décima 8. Correto, TAN 3153, reporte para posicionamento, portão 2. Reportar. TAN 3517, cópia. Transliga, 3517. TAN 3517, autorizado Brasília, via UPS 17, conforme rota, nível 360. Decolada 10, curva direita, saída Arbor 1, transição Elefa. Transponder 5560, controle Salvador, VR120, décima 8. 22. 992, chama em torno no 8, decimal 95. 9900, chama 120, décima 8. 3517, portão 4. Correto, TAN 3517, reporte para flashback acionamento. 13, 21, 20 graus, 089. CF-13, levou. 9972. Autorizado, TAN 3153, rapaz, táxi. Mandará. Aguarde para iniciar o push, a nave acompanhando 2 já iniciou. Ah, visual. Alô, Salvador, bom dia, Azul 4069, informação Fox 3420, confere. Azul 4069, bom dia, Fox, confere. Prepara, Israel, aguarda agora. Entre, 4069. Salo, Sideral 9972, livrou na fuga. Sideral 9972, autorizado Pat 3 e Alfa Kilo, atente ao balizador. Alfa, Kilo, Bate 3, finalizador. 9972, bom dia. Tan 3153, autorizado o táxi à direita via Índia, no ponto de espera torre 118.95, ajuste padrão, bom voo. Ajuste padrão, táxi via Índia, ponto de espera 118.95, grato e bom dia. Tan 3517, contém aí, pushback com a equipe de solo e semi-táxi, portão 4. Localizado no 4-3-5-7. Azul 4069, copy. Copy. Azul 4069, autorizado Campinas, via Upazulu 10, Pubal, via Upazulu 16, conforme rota. Nível de voo 340. Decola da 10, curva direita, saída da EL, transição ótima. Transponder 5575, controle Salvador, opera 120, decimal 8. Autorizado Campinas, via Brasilão 90, Pubada, Brasilão 96, após via Rota, 340 é o nível, decola da 10, curva direita, saída da EL, transição mostra 5575, transponder 1208, controle Salvador, Azul 4069. Correto, Azul 4069, reporte para posicionamento, portão 1. Solo, Salvador, Oceania 6225, Foxtrot, no gate 6, com petrização Brasília. Oceania 6225, Foxtrot, confere. Autorizado Brasília, via Upazulu 17, nível de voo 380. Decolada 10, curva direita, saída Arbor 1, Elefant. Transponder 5573, controle Salvador, opera em 120, décima 8. Autorizado Brasília, nível 380, conforme aerovia Brasil 17, decolada 10, curva direita, saída Arbor 1, transição Elefa, transpondo 5573 e o controle 20.8, Xanair 6225. Correto, Xanair 6225, reporte para o feedback somente. Já papel. Contact 3597 com 136 a bordo, com sim, 3 horas e 20. Então 3597, autorizado táxi à direita via Índia, do ponto de espera pronto, torre 118-95, ajuste padrão, bom voo. Torre 895, 38-3597. Decolado ao 07, controle Salvador, 120-80. 120-80, obrigado, senhor, bom dia. Controle Salvador, bom dia, tá? 3153, cruza 1700 na saída da EL. 3153, contato radar decolagem, sua para nível de voo 360 via saída da EL. 360 via da Delta 3153. Gente, Alfa Yankee Zulu, autorizado o início do reboque. Reporte para ingresso no pátio principal, informo a aeronave da companhia já copiada no 01, ainda não solicitou o feedback. Solicita da Elda presente. Autorizado, tá 3153. Obrigado, tá presente, vou direto da El. Bom dia. Pronto, cópia. Afirmativo. Chené 6211, autorizado Galeão, via P-November 857 Morro Sul, nível de voo 360. Decolada 10, curva direita, saída da El, Leda e Lume. Transponder 5577. Controle Salvador, opera em 120-8. Autorizado Galeão, nível 360, até November 857 até Moço, decola da pista no zero, com curva direita na Dael Irumi, 5577, transponder 208, Xané 6219. Qual é do Xané 6211, confirmando Dael, Leda, Irumi. Gente, Dael, Leda, Irumi, 6219. Vai sempre para puxa estacionamento no portão 5. Vai chamar, muito obrigado, 6219. Federal 9970, tem que fazer a chegada da Mali para nível de voo 050, que é negar no 0-3. 050, na 0-3, eu sou negar, Federal 9970. Prossiga. Por isso que eu vou atrás de 9970. Puxa, feedback acionamento no 06 Xenair 6225. Autorizado Xenair 6225, reporte táxi. Autorizado, chama na próxima 6225. Controle 517, decolado 212, controle Salvador no 20.80. 2080, boa. Contato radar na decolagem, suba para nível 360 via saída Abo Uno. Abo Uno 360. Fala 3153, chame o centro Recife, frequência 125 decimal Uno, alterna 128 decimal 35. 351-283, grata. Geral 9950, tem condições de efetuar a RNAVE? Negativo, cara. A polícia está no final já, hein? Para 4 mil pés na proa de TAP. Após o TAP, vou ITASA para final do procedimento VR. Negativo, 4 mil pés. TAP, TAP, TAP, ITASA para final do VR. Elefa? Elefa, tá, 3517. Taxi Chané 6225, 118 a bordo, 3 horas e 10, Lanterna Goiânia. Chané 6225, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no zero via Pátio Táxi Índia, do ponto de espera quando pronto, Torre Salvador, 118.95, com ajuste padrão, bom voo. Táxi com padrão 1895, muito bom trabalho, cada vez. Fala Azul 4069, gate 1 no pushback para nós. Autorizado, Azul 4069, reporte táxi. Livre conversamento, 4069. Esqueci. Até nível de voo 3-4-0. 3-4-0, 3-5-1-7, mantenha-se escuro. Correio Salvador, monte Antena 6-5, monte Antena 0-0-0. Lima 2-5, autorizado ANE, decolar pistão 0, vento 1-2-0-0-7-6. Alinha, fala 0-0. Então, 3517, chama o centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterna no 28, decimal 8. 260288, centro Recife 17. Oxena 6211, quase NK, equipe de solo e reposte táxi. Oxena 6225, decolado aos 26, aos 20, controle Salvador no 208. Bom dia. Salvador, bom dia, Xané. 6225, decolado, passou 1200. Xané 6225, contato radar de decolagem. Estou para nível de voo 360, via saída Arboruno. Ok, via saída 380, 6225. Voo 685, Fox, confere. Prepara a Arbor 1, aguarda, Fox. Arbor 1, aguardando. Voa Elefa da presente, o 6225. Voa Elefa, chega 6225. Lapa, obrigado, 025. Azul 4069 com 109 a bordo, 450, Ribeirão Preto para o táxi. Azul 4069, autorizado o táxi. À direita via Índia, no ponto espera a torre 118-95. Modifique o ajuste para 10-14. Tenha um bom voo. Então, livre táxi via Índia, para o ponto espera a torre 118-95, 1014, obrigado, bom dia. Etapa, passarei do 2229. Obrigado, boa etapa. Ô, passarei do 2229. Passa a visual com a pista 9970. 9970, chame torno no 8, decimal 95. 1895, obrigado, um bom dia. 6211, autorizado táxi, para o ponto de espera da Fila 0 via Pátio Índia, no ponto de espera torre 118-95, modifica o ajuste para 10-14, tenha um bom voo. Obrigado, Livre Voo 360, decolada 10, curva direita, saída Arbor 1, Elétrica. Transponder 5010, controle Salvador, Cari 120, décima 8. 360, autorizado conforme, apresurou no 7, Arbor 1, transição Elétrica, 10, primeira direita, 5010 no transponder, 1208, controle para o Gol no 685. Correto, Gol no 865, reporte para inspecionamento, portão 8. Gol no 865, chama lá. Gol no 093, bom dia. Pronto, papo. Gol no 093, autorizado com fins, via Upsilon 21, nível de voo 360. Decolada 10, curva direita. Saída Arbor 1, Elefa. Após Elefa, voa CCT Nitibo, hoje intercepta aerovia. Transponder 5005, controle Salvador, Cari 120, décima 8. Correto, Gol no 093, repasse para o Chibex Sonamento, portão 9. Olha, o passado menor, a Foz Federal pode alinhar em você? Afirmo. Então ali mantém o passado menor. 6285, chamo o centro de 5, 2000, 0, alterno 28, 6285, 2000, 288. Bom dia. Alô, 27. Solo Salvador, 121 nesse momento. 219970, lembrar. Federal 9970, bom dia. Autorizado PAD 3 via Alfa Kilo, até estabilizador. Azul 4069, decolado aos 28, controle Salvador no 208. 208, bom dia. Sim. Azul 4069, cruzando Bill Pays, via Montanha Alfa. Azul 4069, contato radar na decolagem, suba para nível 340 via saída da El. Para o 340 via da Azul 4069. 4069 vai direto Leda. Direto Leda, Azul 4069. Azul 4069, vou ir pro base, restrito nível de voo 320. Decolando para o Azul 4069. Azul 4069, vou ir pro base, sub inicialmente da nível de voo 320. Solicitação do centro Recife. Ativo pro base, inicialmente 320, Azul 4069. Passaria do 2229, vou ir para o 366, desça para 2500 pés, que é negócio na 0-4. Autorizado RNAV, reporte visual com o campo. Chamativo entendido 366, sua altitude 2500. Chamativo 2229. Chamativo, então 366, 2500, reportado visual 2299, passarei. Gente, Alfa Yankee Zulu, bom dia. 219, no controle no 208, decolado os 32. 208, boa. Bom dia, 219, decolado para o cruzador 2000 na letra, na Delta. 219, contato radar na decolagem, suba para a nível de voo 360 via saída da Delta. 360 via saída da Delta, pode voar, letra. Na 6219, vetoração prevista para o tráfego que decolou à sua frente, foi na proa 190. Irá manter a proa 190 até no máximo 15 milhas, após 15 milhas, voa e vida. 190, máximo 15 milhas, depois de 6219. Na 6219, tráfego que decolou à sua frente, a posição de 11 horas, 11 milhas, rumo sudoeste, cruzando o nível de voo 080 e subida para 340. Afirmativo, seu tráfego a uma hora. Afirmativo, uma hora. Autorizado, chame táxi. Para táxi, já está na 629, 5 milhas sudoeste do BR Salvador. Foi em direto Lida. Bem, obrigado, direto Lida, 629. Azul 4069. Com proa de Leda, apenas confirmar a restrição, é 220 ou nível 320? 320, azul 4069. E 320, sim. Azul 4069 foi solicitado que vai por base. Relação na proa de por base, azul 4069. Índia, no ponto de espera, torre 118-95, com 1014 no ajuste novo. 4 linhas, 18, 9, 5, 14, Voo no 865, rodando de backup de solo após 37 para acompanhar livrar a retaguarda, tem livre pushback e acionamento, reporte táxi. Consideração após a passagem da aeronave cauda, autoridade de avaliar os médicos. Azul 4069, chama o centro Recife. Frequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. 251, qual seria a secundária? 128 decimal 35. 351. Tené 6211, chame o centro Recife. Frequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. Confirmar a primária? É 219-125 decimal 1. Afirmativo, 219-1235. Bom dia. Visual estabilizado, passarelo 2229. Passarelo 2229, chame torno no 8 decimal 95. 285, obrigado. Excelente dia. Bom dia, 2775, fala descida. Azul 2775, voo SAC, para chegada da mar e desça para 4.000 pés, que é legal, no 0.4. 4.000 pés de TAP, Azul 5 autorizado, ponto espera, no 0, Torre Salvador, no 8. 1-8, decimal 9-5, ajuste do altímetro, é o padrão. Confirmando agora 1014. 1014, ponto espera, 2-85, 685, bom dia. 229, direito da 219, solo aos 42. 219, 242. 219, decimal 9. 219.